Uma das coisas que o cristianismo ensina, pessoal, é dar outra face. Vocês já ouviram isso, né? Ou seja, eles ensinam que se você alguém fizer alguma merda contra você, alguma injustiça, você deve virar outra face. Ou seja, deixar a pessoa fazer. É o deixar na mão de Deus. Vocês já devem ter ouvido isso muito em evangélico, até em católico. Eu sou contra isso porque, pessoal, eu não consigo ver injustiça e ficar quieto, dar outra face. Isso é coisa de idiota, pessoal. Por exemplo, tu vê André Surak, aquela ex-puta do Pânico, foi para uma igreja e os caras casaram com a mulher. Que é isso, pessoal? Ah, dá outra oportunidade, dá outra face. Não é porque ela chupou 600 paus na vida que ela é uma pessoa ruim, ela é nova criatura, tem que dar outra oportunidade. A igreja, a religião, ensina o cara a ser beta. Eu não posso ver uma injustiça, uma mulher que tem 37 anos, tendo 4 filhos de bandido, querendo fazer um garoto de 20 anos que casa com ela, assumindo todos os problemas psicológicos que essa mulher tem, ter sido separada 4 vezes. Tu imagina a cabeça dessa mulher, imagina o que vai acontecer com esse cara. Nas igrejas é o que a gente mais vê. Pastor, padre querendo botar mulher de ex-bandido, 3 filhos na cola do garoto que chega na igreja. Ainda fala que a mulher não pode julgar porque a mulher é nova criatura. Dê outra face. Tem até um pastor de cabelo branco, né, que falou que a mulher dele traiu ele. Mesmo assim, ele teve 2 filhos com ela, perdoou. É essa a mentalidade do cristianismo. Ocidental, principalmente. Como é que tu vai achar que um cara, um MGTOW, um cara desperto, vai ser essa religião? Ou vai frequentar igrejas dessa religião? Tu vai ser transformado nisso aí. É o dê a outra face. Veja uma injustiça e não faça nada. Fique quieto. Você não pode julgar. Quem julga é Deus. Por isso que tu vê religioso perdendo tudo em divórcio, ele aceita essa cultura. Ah, tudo bem. Uma vez eu vi um vídeo, que foi um dos melhores vídeos. Um pedreiro, esse não era bom cristão, ainda bem. Um pedreiro perdeu as 2 casas para a ex-mulher. Que ele fez? Assim que a justiça determinou que ele perdeu as 2 casas, o cara ia viver de favor. Pegou uma marreta e marretou tudo. É um cara que não é cristão. Ele viu uma injustiça e revidou. O cristão ia aceitar, ah, foi ordem não sei o que, dê a César o que é de César, dê o que... se o Estado determinou, eu vou ficar quieto. Eu não consigo ser um cristão por causa disso. Eu não consigo dar outra face, ver uma injustiça e ficar quieto. Por isso que eu tenho um canal, pessoal, por isso que eu faço vídeo. Se tu botar o Eren Kruger sentado aqui do meu lado e perguntar pra ele, ele vai falar a mesma coisa. Eu faço de graça por isso, cara, porque eu vejo uma injustiça, eu não consigo ficar quieto, eu não vou virar outra face. Eu não vou gostar de ver um monte de homens se lascando de divórcio, separação, assumindo ex-vagabundo e ficar quieto e não alertar os caras. Você vê no Brasil, a mulher, se ela não tem dinheiro e tem filho, o que ela ganha? Que o Bolsonaro assinou? Auxílio mãe solteira. E também Bolsa Família do Lula. O homem que tem filho e não tem dinheiro, o que ele ganha? Um nabo, como eu falei, no meio do rabo. Ele vai preso porque não tem dinheiro para pagar a pensão. Você não acha isso uma injustiça? Mas no cristianismo, ah, tem que aceitar, marianismo, as mulheres vieram do céu. Outras coisas, né, que não faz o mínimo sentido, esse Deus dos cristãos não faz o mínimo sentido, cara. Por exemplo, o Deus deles são oniscientes, ou seja, eles sabem de tudo, segundo a Bíblia deles. Mas, por exemplo, Lúcifer, o anjo que Deus criou e depois ele se tornou mal, né, segundo a mitologia cristã, Deus não sabia disso, não? Deus não sabia que quando criou Lúcifer que ele ia cair, já que ele é onisciente? Se ele sabia, se ele é onisciente, por que ele criou Lúcifer? Aí alguns vão argumentar. Ah, Deus criou Lúcifer para mandar os pecadores para o inferno. Cadê o Deus da bondade do cristão? Eu não gosto de filho, mas se uma vez que tu tem filho, tu não quer ver seu filho pegando fogo, né? Independente do que ele tenha feito. Então, assim, essas mitologias cristãs de inferno, de Deus deles, não existem. Eu não estou falando que Deus não existe. Você pode ter a crença em Deus. Agora, cristianismo, pessoal, é uma coisa mais estúpida se você pensar com uma cabeça racional. Ser bom cristão na cabeça deles é dar outra face, aceitar injustiça. Eu não sou assim. Minha única justiça é tratar da mesma forma. Eu tinha um vizinho que ele tinha um carro velho que ele sempre parava na frente da minha casa. Eu morava no primeiro andar. Sempre falei pro síndico, reclamei e os caras não fizeram nada. Um belo dia ele deixava a porra do tanque aberta, né, com só a tampa. Eu peguei aquela garrafinha de água, de Minalba, de 500 ml, mijei dentro, guardei e deixei fechado. A hora que estava lá estacionado, eu abri aquela merda de urina e joguei dentro do tanque. Primeiro dia funcionou o carro, tudo bem, beleza. Já no segundo dia ele teve que trocar tudo no carro. Fudeu tudo. Essa é a minha justiça. Eu não vou ver um cara me ferrando todo dia, botando um carro cheio de fumaça no meu lado e ficar quieto. Eu prefiro me vingar do que ser trouxa. Resumo, o carro tá parado lá até hoje, estragou o motor todo. Isso, na minha opinião, é uma coisa de homem. Eu não vou ficar me fudendo, virando a cara. Ah, tudo bem, um cara parado lá da minha janela, soltando fumaça todo dia, 3 horas da manhã. Vou ferrar você. Obviamente eu sou inteligente, eu não sei se o cara tem uma arma, eu não ia discutir com o cara. Mas eu fudei ele da pior forma possível. Essa é a única justiça que eu acredito. É na justiça das próprias mãos. De maneira inteligente, claro, tu não vai sair no soco com um cara que tem uma arma. Mas tu tem que ser um cara que revida. A única justiça que eu acredito é na porrada. Eu não vou ficar rezando, aceitando ser fudido, ser ferrado, né? Pra esperar que supostamente no céu, sabe? É o que o próprio Nazarov falou. Eu tenho toda essa opinião, eu tenho esse vídeo gravado. Se um dia acontecer alguma coisa e eu for na frente de Deus, eu vou falar isso, vou repetir esse áudio na frente dele. Eu não consigo ver injustiça e ficar quieto. Como é que tu cria um filho e acha normal o cara ver uma injustiça e ficar quieto? É a mesma coisa que você ter um filho e você achar bonito seu filho sofrer bullying na escola e ficar quieto, não ver, não fazer nada. Agora, tu não preferia ter um filho que visse uma injustiça e reagisse? Não deixasse barato? Então não tem como você ser cristão e ser MGTOW. Uma hora tu vai ter que acordar para a religião cristã. E MGTOW, pessoal, tem uma única missão sagrada, pessoal, que é combater a injustiça. A própria religião, ela não combate a injustiça. Ela adora criar conflito, né? Tu vê católicos e evangélicos sempre brigando por causa de imagem. Ai, quem adora imagem? Só assunto bobo, cara, que não beneficia o homem em nada. Uma das razões do MGTOW, do meio masculino, é combater isso aí. Mulher que se acha mais do que o homem, né? Homem que se acha mais do que o outro homem porque ele tem um sonhozinho de casar, de ter filho, ele tá salvando a sociedade. Olha que arrogância desse filho da puta. O cara, ele se acha melhor do que o outro homem porque ele tá criando pessoas para sustentar esse sistema corrupto. E o homem que não segue isso, ele é um merda. Ou seja, o meio masculino é para acabar com essas injustiças. Essas narrativas femininas, né? Tanto de esquerda e de direita, tipo, lute como uma mulher. Ah, tudo que o homem faz, a mulher faz com um salto alto. Inferiorizando o homem. O meio masculino, ele é feito para isso, para acabar com essas injustiças, essas arrogâncias, né? Essa é a missão sagrada do MGTOW. Desmascarar essas narrativas. Botar na cabeça do homem que o importante é ele defender a sua própria liberdade. Religioso, ele gosta de criar atrito desnecessário. Você adora a imagem. Protestante não sei o quê. Só coisa que não afeta a vida do homem. É só besteira, só papo furado. E não leva o homem a lugar nenhum. Gera guerras, né? Todas as guerras, 90% das guerras são por motivos religiosos. Então a religião não adianta o homem em nada, cara. Nada, só deixa ele anestesiado. O MGTOW não negocia com quem se acha melhor do que ele. Ele doutrina. Ele barra a sua narrativa. Ele é combatente. Então não tem como um MGTOW, um cara redpilado, como você queira chamar, ser cristão. O cristão é totalmente contrário. Isso. O cristão gosta de ser manso, gosta de ter o ópio do povo, como dizia o próprio Karl Marx, né? Que os caras odeiam, mas é verdade, né? Por que um cara aceita casar com André Surak na igreja? Porque ele está entorpecido pela religião. Se André Surak entrasse num bar, falasse que iria casar com os caras, os próprios caras iam mandar André Surak é merda, mulher é puta, vou casar com puta. O máximo que a gente fazia é comer teu cu, ia falar assim mesmo. Mas o religioso não. Ele quer casar, ele quer. É nova criatura, dê outra face. E por isso que você lasca, né? E não conquista nada. Então acorda para a realidade, pessoal. Valeu, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo, semana que vem. Valeu.